Fala galera, aqui é o Diego Flyfish, aqui está começando o Gavi Estática 34. Eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traço. E o Iken Frost. Fala, povo. E hoje a gente vai dar aqui continuidade àquela velha série que a gente vem fazendo de top 5, mas depois de ter explorado vilões de cinema, heróis de cinema e vilões feio, né, cara? A gente vai falar agora um pouco de filme ainda, mas vamos focar aqui no nosso top 5 de filmes assustadores ou filmes angustiantes, coisas do tipo, né, cara? E acho que esse top 5 pra mim vai ser meio que uma listinha de filmes pra eu assistir, né? Porque na minha lista só tem filmes novos, né? Eu não assisti quase nenhum dos filmes clássicos de terror eu assisti, então acho que vai ser a oportunidade, né? Tem umas indicações. Acho que todo mundo aqui nesse top 5 vai colocar pelo menos uma das versões do Exorcista, né, cara? Ah, é. Ué, tem mais de uma versão? Ah, tem a antiga, tem a nova que eles fizeram, tem o início. Teve o exorcismo de Emily Rose. A Emily Rose é outra mas coisa. Teve uma nova, não teve nada. Ah, mas é tipo prequel, sequel, né? O melhor é o 2, né, cara? Exorcista é o herege, um negócio desse, né, cara? Que é o 2. Pô, esse é muito feio, cara. É esse que é na prisão, no sei lá o que, não é? Não, eu acho que são 3, velho. Não tenho certeza. O 2 é um que é muito trash mesmo, tá ligado? Velho? Porra. Tem uma hora, assim, que tem uma parte que ficou marcada, que tem um taxista lá, que ele sofre um acidente de carro, pô. E a direção do carro, ela entrou no pescoço do cara, mas entrou sem fazer corte. Varou, tá ligado? O pescoço dele. Mas, tipo, a direção não tem ponta, tá ligado? Porra. Varou o pescoço dele, ninguém sabe como. Tá ligado? Sinistro, hein, cara? É, Ike, liga aí. Comece aí com o seu top 5, seu quinto lugar. Pô, cara, meu quinto lugar é... Acho que não é tão... É um filme tão assustador assim, mas é um filme que me deixou bastante... Tipo, me deixou na ponta da cadeira, sabe? Quando eu assisti, que foi o Sinais, do Shyamalan. Shyamalan. Né? É, do Shyamalan, sei lá como é que se fala aquele nome estranho. Então, mas o Sinais eu gostei muito e achei, assim, bem assustador, entre aspas, porque eu achei muito legal, cara, o modo que ele como ele colocou aquela invasão alienígena, como ele deixou, só mostrou o alienígena no final, sabe? Como eu acho que isso é um pré-requisito pra filme bom, assim, pra filme de suspense, de mistério, ou até mesmo de terror. Porque eu odeio filme gore. Ah, eu também não curto muito não, velho. Se for uma coisa sem propósito, no, pelo menos. Que tem filme gore, assim, mas que ele não coloca, assim, não é totalmente gratuito, né, cara? Por isso que eu gostei muito, sacou, dos Sinais. E por isso que ele tá na minha lista. Ah, só explicando que a minha lista não tá em nenhuma ordem específica. Ah, tá. O seu primeiro lugar não é necessariamente o primeiro, então. É, não é necessariamente o mais foda de tudo. O mais assustador. É, acho eu que os Sinais aí que você falou, né, vai delinear o resto do programa, né, que vai ser mais focado, acho que, em filmes que assustam psicologicamente, né? E engraçado que esse negócio que o Iken falou aí de não mostrar o bicho de cara e tudo, mostrar aos poucos, é uma coisa que aconteceu muito no Tubarão também, né? É, também. No Tubarão do Steven Spielberg. Só que, no caso do Tubarão, foi por causa que ele não tinha recurso pra fazer um bicho bem feito, né? Aí ele colocou aos poucos pra aparecer também. Acho que até na crítica que o Fábio falou do Alien também, né? Falou disso também, que o Alien não aparece de cara logo mesmo. Eu falei isso também nesse último texto aí de monstros. É, que aliás, o Alien é outro filme, né, cara? Que eu acho que, porra, é um dos mais f***s que tem. É a galerinha mais nova que conhece Alien, né? Não foi atrás dos antigos, não sabe o que é Alien, né? Ah, a galera mais nova conhece Alien, aquele Alien vs Predador. Alien vs Predador. Né? Alien, o oitavo passageiro. Frisando, pra né? Listinha. É. Então, esse filme aqui que eu vou falar, na minha quinta posição, é mais um pra listinha aí, né? De quem não conhece os clássicos. Na verdade, é um filme de terror pouco conhecido. Se chama Os Inocentes. Alguém conhece aqui? Pô, eu nunca ouvi falar desse, cara. Eu já ouvi falar desse. Então, é um filme de 1961 e é um filme de casa mal-assombrada, né? Uma governanta que chega numa casa, assim, no final do século XIX, pra cuidar de duas crianças. Eu até acho bem parecido com aquele... Os Outros, né? Sim. Aí... Ela vai ser a babá dessas crianças e coisas sobrenaturais começam a acontecer na casa. Aparecimento de fantasmas, essas coisas. Mas o filme é muito interessante porque ele quase não dá sustos. Ele vai criando aquela tensão, aquele terror psicológico, você fica grudado na cadeira. Eu até recomendo pra quem quiser dar uma olhada, um videocast do crítico Rodrigo Carreiro, que ele fala e destrincha esse filme aí. É, agora você falou um negócio aí, esse negócio de dar susto, né? Eu acho que um filme ser assustador não precisa ter nenhum susto, cara. Tá ligado? Não precisa. Porque eu acho uma grande merda. O cara chega assim e tem filme de fantasma mesmo, de bicho, sei lá, de coisa assim que. A câmera vira e tem um bicho e dá um grito, tá ligado? É, isso aí, pô, cara, todos os filmes. Que merda, velho. De terror, tem isso, cara. Tem essa cena. É o cara, tipo, olhando pra dentro da geladeira ou fazendo alguma coisa e vira a câmera e tá o monstro qualquer porra do lado. Pois é, né, velho? E tem os caras que acham que são inovadores e colocam uma pessoa normal, assim, só pra dar um susto. Ah, é, né? É nada, o susto, né, fake, né, cara? É o susto, só que não é o bicho também. Ai, cara, isso daí é... Agora, outra coisa, Fábio, você disse que o filme é de 60 aí? 1961. 61, né? Preto e branco ainda. 61, mas tipo, um cara de 15 anos vai assistir esse filme hoje, ele vai curtir? Ou... Cara, veja só, eu assisti esse filme tem 2 anos. Ah, tá. E eu achei bem assustador, assim. Ainda hoje, então, a coisa é foda. Ainda hoje, eu acho que... Ele não perdeu o poder com o tempo. Geralmente, filme assim, quanto mais antigo, melhor é, cara. Pois é, né, velho? Tem filme até que quando fica datado, fica mais assustador, né, velho? Eu me lembro que eu fui assistir aquele Exterminador do Futuro 1. Quando aparece aquela coisa lá em stop motion, pô, deu um medo do cara, porque o bicho vai mancando assim, tá ligado? Aquele Exterminador, tá ligado? Pode crer. O cara tá medo aqui dali, velho. Beleza, o meu quinto lugar, já falei aqui em alguns gavetas passados, que é um filme que foi muito criticado, que é o Mar Aberto, aquele filme lá do casal que vai viajar, aí vai, contrata aquele serviço de mergulho, né, e vai lá, mergulha todo mundo, aí tem aquela enrolação lá que os caras se enrolam lá na hora de voltar e acabam contando como se tivesse todo mundo já a bordo da embarcação lá e deixa o casal ficar lá no mar sozinho, pode, né? Pode crer. É baseado em fatos reais. É, isso é mais comum do que parece até, se eu não me engano. Tem vários documentários na Discovery de casos parecidos, tá ligado? Eu conheço uma pessoa, que acho que ela escuta o cast, que ela quase viveu uma parada assim. Porra! Ah, é? Porque foram embora depois lembraram? Foi. Sinceramente, deve ser angustiante. É muito... Assim, eu fiquei... Eu assisti no computador esse filme, né? Mas é aquele tipo de filme que se eu tivesse assistido no cinema, pô, eu ia ficar ali mesmo colado na cadeira, velho. Porque eu acho que eu parei umas 3 ou 4 vezes pra beber uma água, tá ligado? Dar uma respirada, porque é uma tensão... É angustiante o filme, tá ligado? Pode crer. Aí tem muita gente falando, não, é monótono e tudo, mas, pô, velho, eu achei muito angustiante mesmo. E ele também, voltando aqui pro que o Aiken falou nos sinais e tudo que a gente já comentou, tipo, tem as cenas lá do tubarão que todo mundo tá esperando, né? E ele, poucas vezes, ele mostra realmente o bicho mesmo, tá ligado? E o filme ele consegue provocar uma tensão, ele pega os próprios efeitos sonoros, tá ligado? A trilha sonora, ele consegue dar um clima de tensão, assim, muito foda, velho. As cenas mostrando aquelas bolhas, tá ligado? Assim, embaixo do mar, que dá um clima, assim, no filme muito doido mesmo, velho. Eu achei muito bom. Pra quem gosta de filme de tubarão, velho, de quem gosta de história, de mar, essas coisas, é um filme muito bom, velho. Pode crer. Eu não vi o filme, né? Mas pelo que você tá dizendo aí, a sacada é que você não vê o que tem ali embaixo. Né? Isso, isso. É. Uhum. A água é turva, né, pô? Ah, cara, já dizia o Hitchcock, né, cara, que o lance não é você não ver. O lance é o personagem ali não ver, sacou? Você fica agoniado pelo que o personagem não tá vendo. Muito bom, cara. Ah, tem até uma fala que até na análise eu botei essa ceninha que tem hora assim que o tubarão sobe e dá pra ver a barbatana dele um pouquinho, né? Aí depois ele desce, né? Aí a mulher tá desesperada lá agarrando o cara e diz, pô, eu não sei o que é pior, se é ver eles ou não ver, tá ligado? É justamente isso, né? Mas o problema é que ela sabe que ele tá ali. Tá por ali, mas né? Ela não sabe quando ele vai atacar. E essa eu acho que é a maior angústia dela ali, até dele também, é saber que o bicho tá lá e só tá esperando uma oportunidade. É aquele filme assim, se você conhece alguém que vai mergulhar no próximo final de semana, recomendo ele assistir esse filme, tá ligado? Só pro cara ficar... Só pra traumatizar o cara, né? Só pra traumatizar, tá ligado, velho? Eu vou procurar. Eu recomendo, velho. Acho que é um... Agora, assim, não é um filme comercial, tá ligado? Porque ele, se eu não me engano, na época, quando saiu o trailer, eles fizeram como se fosse uma coisa meio blockbuster, tá ligado? E, porra, quem foi assistir esperando ver um tubarão da vida, saiu frustrado, né? Mas tá aí, esse foi meu quinto lugar. Mar Aberto. Pode crer. Meu quinto lugar é O Exorcismo de Emily Rose. Sim, baseado em fatos reais, esse daí, né? Esse é baseado em fatos reais. Assim, não é nem porque me deu medo, é que eu achei o filme muito bom. Embora, na época, muitas pessoas falaram que não e tal, que deram uma massacradinha no filme. Eu achei um bom filme. Cara, eu não gostei, não. Não gostei. Principalmente, assim, tem uns sustos legais e tal. Aquela menina é meio assustadora, mas... aquele final do filme foi o que matou pra mim. Uhum. Aquela parte do tribunal ali, aquilo ali, pô, eu achei uma coisa tão mal feita. É um filme de tribunal, né? É. Acho que parece que é um dos primeiros filmes que saiu que é tribunal e esse tipo misturado meio terror ao mesmo tempo. Uhum. Tribunal e exorcismo ao mesmo tempo, né, cara? Que estranho. Se eu não me engano, é um filme com flashbacks, né? É. É sim, é porque assim, o filme tá julgando um padre que fez um... que ele aconselhou a menina a parar de tomar os remédios. E aí as pessoas estão falando que foi por causa disso que a menina morreu. Que ela tomava uns remédios lá pra... tipo, sossega leão, tá ligado? Que falavam que ela tinha esquizofrenia e não sei o quê. Foi um caso de verdade. Aí o padre falou pra ela parar, porque ela falava que ela dizia que ela tava possuída por 6 demônios. Ninguém acreditava nela, e o padre falou pra ela parar de tomar os remédios e tal, aí ela morreu depois de um tempo. E aí é isso que tá sendo julgado, O padre tá sendo julgado. Aí conforme as pessoas vão testemunhando, começa a passar os flashbacks de como as coisas aconteceram pela ótica das pessoas que estão testemunhando. Tá. Isso é meio parecido, ele vai mudando os fatos que acontecem dependendo de quem tá testemunhando? Acho que não, acho que cada uma fala um pedaço da história. Tá. Porque tem um filme do Kurosawa, que é de julgamento, entre aspas, que é mais ou menos assim também. Cada um vai contando suas versões, né? É, a versão vai mudando. Rashomon, se eu tem um filme também de guerra, que é nesse estilo também, assim, com a Meg Ryan e o Denzel Washington. Agora eu não lembro qual é o nome do filme agora. Que foi Guerra do Iraque. Como é o nome desse filme? Tem isso também. Ah, já vi esse filme. É a mesma coisa, a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Mas não vem ao caso que não é... a vida isso que não é assim, né? É. Agora, eu assisti esse filme no cinema, O Exorcismo de Emily Rose. Eu não achei assustador, mas também eu não posso julgar muito porque... eu fui com galera, né, velho? Aí galera às vezes quebra, não, né? Ficar ver filme de terror. Filme de terror não dá pra ver com pirraia, nem com muita... não dá, é, velho. Que, não dá. Fica zoando o filme lá. Agora, mesmo assim, um amigo meu, velho, ele até posta lá no fórum o Razor, tá ligado? Uhum. Ele tava nesse dia, nessa sessão, e ele é muito cagão mesmo, tá ligado, velho? Ele tem medo até de trem fantasma, você tem ideia. Trem fantasma de parque de trem tem medo. Porra! E ele é assim, pô, aí tem uma hora no filme, pô, que chega assim no julgamento, né? Os caras falam assim, não, a gente gravou aqui o demônio falando, né? Uma coisa desse tipo, assim, vamos ligar aqui. É, que ela faz duas vozes diferentes. É, faz umas vozes diferentes, né? Que é coisa típica de filme de exorcismo. É. Aí o cara tinha gravado, né? O demônio falando lá com a voz distorcida e tudo. Aí o cara, vou ligar aqui no julgamento aqui pra vocês verem a voz do demônio, né? Aí ele dá um grito e diz... cara, e o cara... e tá ligado, pô? Ele é mó tímido, tá ligado? Eu me assisti o cara, velho. Eu teria vergonha se você... Caraca, sacanagem. Vai ter até um filme novo aí de exorcismo, né? Cara, filme de exorcismo sempre tem. Último exorcismo, um negócio eu assim. Eu vi um Hollywood 101 esses dias falando sobre esse filme, parece que vai ser maneiro, cara. É, o trailer parece legalzinho mesmo. E agora tá moda, filme estilo A Bruxa de Blair, né, cara? Ah, tá. Cara. Eu vi lá no Nerd Drops até um trailer de um filme, não sei se você já viu, acho que é Caçador de Troll, alguma coisa desse tipo. O que? Desses com câmera na mão? Você que fala? É, Handicam, é. Ah, cara, eu detesto esse tipo de filme. É, né? Caçadores de quê, Diego? Troll. De troll. Que peste é isso? Sabe aqueles bichos do Senhor dos Anéis, aqueles grandão, aqueles monstros grandão assim? Aquilo é um troll, mas cada filme, cada coisa faz um troll de uma forma diferente, né? Cada um faz o seu próprio troll, né? Isso o quê? Um filme fantástico? De fantasia? É um filme de terror, pô. Tipo, como se fossem uns seres que estão vivendo aqui na Terra e... só que o governo tenta encobrir, tá ligado? Muito louco. E acho que não é um filme americano, é um filme de outro lugar, não tô lembrando agora. E só que parece... sabe aqueles bichos de onde vivem os monstros, velho? É tipo aquilo, uma versão gore, tá ligado, velho? Aí eu... caraca, cara. Pô, vou procurar esse trailer. É, tem lá no Nerd Drops, eu vi lá, eu vou botar o link na postagem. Cara, eu odeio filme de câmera na mão. Eu detesto esse tipo de filme, não interessa que história é, eu detesto. Ah, mas você detesta porque você passa mal assistindo, puta, né? Eu assisti Cloverfield e terminei com uma dor de cabeça e um enjoo desgraçado, eu detesto. Pô, eu adoro, cara. Inclusive, Cloverfield foi um dos meus filmes favoritos do ano. Eu acho que esse estilo daí de Handicamp pode se adaptar pra qualquer coisa, velho. Podia ter, sabe o quê? Um filme tipo de guerra, tá ligado? Handicamp, que eu acho que ia ser foda também. Porra, ia ser muito louco, cara. Documentarista de guerra. É, né? O cara vai combater com uma câmera. Não, pô, o próprio, acho que como é que é, acho que é Nascidos pra Matar, sei lá, não sei se é o Nascidos pra Matar, tem um filme aí que o protagonista dele, inclusive, é um repórter, tá ligado? Ah, se tá. Fosse hoje, o Nascidos pra Matar podia ter sido de Handicam, né, cara? É, ia ser muito ele louco. Ele é um cara que fica fazendo documentário, eu não sei se esse é o... É o Nascidos pra Matar mesmo. O Joker é repórter de guerra. É, o Joker, né? Eu acho que ficaria muito bom, cara, um filme de guerra, assim, nesse estilo, ia ficar, porra, foda. Voltando aos filmes de terror, ai, sou eu, né? Seu quinto lugar. Ou quarto. Bom, eu vou meio que copiar a minha última fala e indicar agora o Alien, o Oitavo Passageiro, cara. Pelo mesmo motivo dos sinais, que é, cara, Alien, o Oitavo Passageiro é um filme de terror no espaço, simplesmente. Que funciona, né? Pelo menos. Funciona, cara. E aquele filme é foda, cara. Aquele filme é um banho em todos os filmes de monstro, de mostrar bicho, assim, que já fizeram depois dele, uhum. Cara. Porque começa desenvolvendo lá com a nave alienígena que eles acham. Aí depois, tipo, vai mostrando pedaço por pedaço. Depois mostra o alien andando pela ventilação, né? Tipo, só um pedaço dele passando pela ventilação da nave. Cara, muito foda. Pô, aquela hora que o John Hurt chega lá no, naquela plantação de ovos lá. Porra, aquilo é muito foda, cara. Os ovos da rainha Ali. É foda, né, velho? Muito bom, cara. Eu gosto daquelas cenas também quando... Eu não tô lembrando agora. Eu não sei se é a cirurgia que eles vão fazer. Que não tem o bicho não entra, né? Nos caras, né? Não tem, usa ele, como hospedeiro, né? Ele fica na cara do... Pega e fica grudado no rosto. É, primeiro ele agarra a cara do sujeito. É, que é esse tipo de bichinho também. Vários filmes copiaram também, né, velho? Esse bicho fica agarrado na cara também. Ah, mas tudo que funciona, né, copia, né? É, né? E o que é legal também do Alien, do primeiro Alien, é que ele mata-mata mesmo, né? Tanto é que são 7 passageiros, ele é o 8º, né? Logicamente, né? E aos poucos vai matando, né? Cada um, né, cara? E é que, como tá numa nave, o cara não tem pra onde fugir também, né? E no final, não tem spoiler mais, né? O filme já tem aí mais de 30 anos, né? Mas no final só sobra a Ripley, né? É. Ah, outro fator de dar medo no filme, né, cara? É a Sigourney Weaver. É. Aquela mulher é feia pra cacete, cara. E fica só de calcinha, né? Lá, mostrando o rego, hein? É. Cara, a Sigourney Weaver... Como é o nome dela? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Cara, ela só é bonita quando ela vira Avatar, tá ligado? É quando ela fica mais bonitinha, velho. Porque ela normal é muito feia, né? É, cara... Pô, a gente falou tanto aí de filme de terror psicológico e tal, né? O filme não precisa necessariamente de ter susto. Mas o meu quarto lugar foi até uma das minhas primeiras críticas no blog, né? Que se chama Abismo do Medo. Ah, sim. Cara, Abismo do Medo é um dos clássicos, né, velho? Não sei se chega a ser clássico, mas é um ótimo filme. É de quando esse filme? Acho que é 2005. Ah, é recente? Eu tô me conferindo, então. Ele tá achando que é de 1900 e bolinha. É recente, cara. É duas mulheres que vão fazer... É espeleologia, né? É isso mesmo. Espeleologia, isso mesmo. E aí uns golems lá atacando. Cara, esse fazer filme... o quê? Espeleologia, é... Fábrica de espelho. Explorar caverna. É, desbravar caverna. Ah, só. É. Mas aí, assim, o filme cria uma atmosfera bem tensa, né? Tem uns bichos estranhos lá. Mas esse filme, pra mim, tem um susto mais impressionante que eu vi no cinema, cara. Porra. Pode ser até um susto meio idiota pra outros, mas eu não sei, talvez no dia eu tivesse suscetível a isso. Soltou a franga, né? Tem uma hora que um bicho aparece lá, caralho, que susto da porra, velho. Eu nunca senti depois um susto como o que eu tive nesse filme. Ah, velho, sou meu cagão pra assistir. Nesse filme. Se eu for assistir esse filme, eu vou ficar assistindo pausando, tá ligado? Ah, não vai assistir comigo então, não. Ah, velho, eu sou muito cagão. Eu baixo volume, tá ligado? Vou pausando, velho. Caraca, cagão mesmo, cara. Mas, cara, no caso desse filme, um monstro lá aparece, eu acho que é a primeira aparição do Gollum lá, né, que o Aiken falou. Você não espera de jeito nenhum, cara. Você não espera, não dá nenhuma dica que o bicho vai aparecer. Pode crer. Deve ser legal o cara assistir esse filme, assim, sem indicar pra alguém e não falar do que se trata, né? Aí que deve ser legal, né? O problema é não falar o nome também do filme, né, cara? Esse filme, porra, eu acho que um dos dos que tem mais quantidade de sangue dos que eu vi até hoje, cara. Ah, pior que é mesmo, pô, cara. É muito sangue esse filme, cara. Muito, mas é tipo, muito. É dias atuais, assim, que se passa? É, é, sim, sim. Ah, eu vou é pegar atual. Esse filme pra assistir. É, eu fiquei com vontade também, mas eu assisti sozinho. assista sozinho. Pra não soltar a franga. Cara, eu devia chamar devia botar o cara lá pra assistir, né? É o Miltinho, o Reizo lá pra assistir, cara. Coitado, cara. Coitado, cara. Ah, cara, uai, você viu o Abismo do Medo? Vi sim. E o final desse filme é foda, cara. É muito louco, cara. Vai contar, né? Não, não vou. Mas assim, é um soco na cara, assim, o final. É, você não espera mesmo, cara. Muito, muito louco. Então tá bom. É melhor do que o Massacre da Motosserra, né, cara? O início, aquele novo. Que o Leatherface consegue teleportar pra dentro do carro e colocar um silenciador na motosserra. Silenciador na motosserra. É. O que seria um silenciador da motosserra, né, pô? Vai perguntar pro Leatherface. Uma almofada, assim, toda na motosserra. É. É, que nem em Tomb Raider 2, né, que tem o tubarão branco que ruge, né, cara? Com rugido de leão, é, né, cara? Com rugido de leão, né, cara? É coisa que só o cinema traz pra você, né, velho? Não, e pior, e depois do tubarão rugindo, é Angelina Jolie dando soco no tubarão branco, porra, né? Cara. Vamos falar de filme de terror que é menos assustador que o Tomb Raider, cara. Tomb Raider 2. Então, sou eu, agora. É. Isso. Fazendo um link aqui com o que eu já comentei anteriormente lá das Henry Kenzo, o meu quarto lugar é o REC. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. O REC, lembrando, não é o Quarentena, né? Com Quarentena é bem parecido, que eles fizeram tipo uma versão americana, né? É, a cópia americana. O REC é espanhol, eu né? Eu quis nem ver Quarentena. Eu achei um pouquinho assim, mas tem muita coisa bem parecida mesmo, mas parece que não passa, sabe? Eu acho que aquela a atriz do REC, do versão espanhol mesmo, ela é muito natural. Uh-huh. É, eu sei que ela é gata, né? Ah. Ai, ai. Pô, ela é bem bonita mesmo. É, no final ela tá com os peitos assim ralando no chão, né? Nossa! Eu não tava falando disso não, agora... mas beleza. Agora, cara, o que eu tive mais medo nesse filme foi a menina Medeiros. Porra, cara. Cara, que parada assustadora aquilo. Ficou muito maligno, cara, aquele final. Puta, não, era pariu. Isso que eu ia falar, velho. Que o filme ele começa de uma forma, você vai se envolvendo ali com os personagens e tal, e ele vai... Como é que se diz? O terror dele, o terror, não sei se a palavra certa é terror, mas tipo assim, o aspecto assustador dele, assim, ele vai aumentando, né, progressivamente. Não é aquele filme que ele dá uma quebrada no meio e chega no final, pô, a coisa fica muito bizarra mesmo, tá ligado? Pode crer. Selinho, né? Selinho bizarro. É. Selinho bizarro, velho, pro final, né? Selinho, isso é bizarro. Porque isso é bizarro. Esse filme aí vai compensar eu tomar um Dramin pra assistir? Ah, você não assistiu o REC? Ah, você não assistiu mesmo, né? Não, eu não assisti por causa da Handcam, né? Você tá perdendo muito, eu cara. Eu assisti o Cloverfield, eu tive que tomar um remédio antes de assistir Cloverfield, eu tomei e ainda fiquei meio ruim. Não, eu acho que Cloverfield é muito pior, velho, em matéria de balançar a câmera. É, eu acho que ele é menos que Cloverfield. E outra coisa que eu achei que é um ponto a favor do Handcam do REC é que eu acho ele muito menos forçado que Cloverfield e que Bruxa de Blair. É, Bruxa de Blair principalmente, pelo amor de Deus. Tem horas que os caras estão lá... Bruxa de Blair não tem explicação. O Cloverfield pelo menos tem, né, cara? O Cloverfield ainda tem. E o REC mais ainda, né, cara? Que é uma equipe de repórter que estão lá e os caras estão presos. Eles falam que até necessita registrar lá pra até ter uma explicação depois pra galera, né? E eles usam as coisas da câmera, né, também. Algumas coisas eles usam a câmera, por exemplo. Às vezes eles querem observar uma coisa que tá acima que eles não conseguem. Eles gravam pra ver o que é que tá acontecendo, né? Isso, cara, muito e foda. Eles usam a câmera mesmo, né, cara? Com uma ferramenta ali pra auxiliar eles. Quem não assistiu o REC, assista. E é isso. Meu quarto lugar agora é a Vi, já? Eu. Meu é A Hora do Pesadelo. O primeiro de 1984. Eu assisti esses dias, A Hora do Pesadelo. Cara, eu fiquei muitos dias sem dormir quando era criança. Eu assisti esse filme por causa dele. Eu ficava com medo se eu dormisse e o Fred vinha me pegar. Cara, mas... Ó, eu assisti, era 1984, eu fui assistir na TV, então saiu, eu devia ter Deixa eu pensar. Opa, tá pensando pra não se complicar, né? Sua velha. 84, eu achei com meus 15 anos já. Não, mas eu devia ter o quê? Quando eu assisti, porque até sair na TV aberta demora um tempo, né? Eu devia ter uns 8 anos. Explicando, olha, naquela época demorava uns 15 anos pra chegar na televisão. Foi antes da adolescência que eu assisti, eu fiquei com medo, cara. Nossa. Sua mãe deixava assistir esses filmes. Minha mãe deixava, cara. Minha mãe deixava assistir cada filme. O lance da Hora do Pesadelo foi uma coisa até que eles falaram no Rapadura Cast também, que realmente é um vilão desses nesse estilo, né, desses caras, como é que tem um nomezinho que eles falam, que é tipo Fred, Jason, esses Halloween, tá ligado? Tem um estilo lá, me esqueci agora. É, Slash, né? Slasher, né? Desses Slasher, o Fred, eu acho que ele é um dos mais bem bolados mesmo, né? É aquele lance que você, uma hora, não tem como. Você, por mais que você esteja tenso, por mais que você esteja com adrenalina, um momento você vai ter que dormir, né? E é justamente nesse momento que você vai dormir que o bicho vai lá te pegar, né, cara? É. A única coisa que eu achei meio ruim, assim, que depois eles foram fazendo continuações, né? Aí foi começando a ficar meio ruim, até que chegou ao ponto de fazer o Fred vs. Jason, que foi de doer, cara. Nossa. Comédia, né? O Fred vindo atrás do Jason. Ô, Jason! Né? Faz assim, né? Cara, andando na rua, falei, ah, vá a merda, né? Se eu não me engano, pô, o cara que criou o Jason, que o Jason inicial não tinha nada a ver com esse Jason de hoje, né? É. Ele era só aquele menino deformado lá, né? Aquela coisa lá. É, na verdade, o original, quem matava era a mãe dele. Era a mãe dele, né? E o Jason, o cara que criou o Jason, parece que ele até se arrepende até hoje de ter criado, porque os caras distorceram a ideia dele, tá ligado? Original. É. Mas aí, eu gostei, velho, do Hora do Pesadelo, mas eu acho que datou muito, tá ligado, velho? Acho que hoje, assim, não rola muito, não. Cara, não é um filme que eu assistiria hoje, não. Mas é um filme que eu me lembro que eu tive muito medo. Beleza. Dessa vez, agora tá o quê? Terceiro? Terceiro. Um dos filmes que eu acho que mais me afetou na época que eu assisti, depois que eu assisti de novo, continuou sendo um filme assustador, assim, cara, foi o Exorcista, que é um clássico, né, cara? Cara, como é que tu coloca o Exorcista na terceira posição? Como é que esse cara faz negócio desse, né? Porque não tá em ordem, cara. Fábio é fanboy do Exorcista, né? Fanboy mesmo, cara. Pode crer. Não, eu acho um dos filmes mais fodas que tem também, mas, porra, cara, o Exorcista... Só pelo que, pela revolta do Fábio, eu não preciso falar mais muita coisa, né, cara? É. Esse filme é foda demais, cara. É foda demais. É, como filme de terror, como filme simplesmente, né, cara? Cara, o Exorcista tá no meu top 5 de filmes que eu já vi. Eu não sei nem quais são os outros, mas ele tá no meu top 5. Pode crer. Se você for listar 5, já separa a vaga dele, né? É. Já separa a vaga dele. Mas, cara, pô, muito bom, cara. Eu acho que eu não consigo nem mais explicar mais do que tem isso. As lendas também, né, cara? Aquele negócio que morreram, o pessoal morreu nas filmagens, né, cara? Sempre surge, né, as lendas. Eu não entro nem nesse mérito, né? O filme é muito bom por si só, né, cara? Não, eu digo assim, que ele vai além, né, velho? É. Vai além. Criaram lendas depois disso, né, cara? Tem aquele negócio da estátua lá também, do capeta lá do Pazuzu. Do Pazuzu. Que diz que sumiu, né? A gente já falou dessas coisas no Gavi Stop, que aí não lembro qual. Os efeitos visuais muito bons. Ah, é. A maquiagem da menina, né, pô? Muito doido, cara. Muito boa. Eu fico imaginando aquela... É, Linda Blair, né, o nome dela? É. Eu fico imaginando Linda Blair assistindo naquela época, assim, porque ela tinha quantos anos ali? Uns 12? Por aí, 11, 12, né? 13 anos. Eu acho que a mãe dela não deixava ela assistir o próprio filme dela, né, velho? Porque eu imagino, a criança vendo aquilo ali, ela se traumatizava, eu acho, cara. Que ironia, né? E esse filme, como eu falei na análise, né, que tem dele, eu acho que tem a cena mais forte que eu já vi em cinema, em filme comercial, assim. Crucifixo? A sequência do Crucifixo. Cara, essa cena é roots, cara. Essa cena é muito pesada, cara. Ali é foda mesmo, cara. Cara, essa sua análise espantou uma possível frequentadora do gaveteiro, sabia? Foi? Quem foi? Foi minha tia. Ela, no dia que ela foi entrar, ela olhou, foi bem a análise, aí depois ela falou assim pra mim, ai, eu entrei no seu site, mas eu vi um negócio que dava medo, daí agora eu não vou entrar mais não. Espantou, né, cara? Espantou. Você vê a análise, né, velho? Espantou, imagina o filme, né? Porra! E, cara, eu vi esse filme a primeira vez, eu tinha 15 anos, cara. E eu cometi um erro. Eu vi com a minha irmã, na casa de praia da gente, que não tem nenhuma casa ao redor. Não. no sábado à noite. Caraca, com a luz apagada, chovendo. Agora, você imagina, cara, você dormir depois de uma coisa dessa. É foda, cara. Impossível, velho, impossível. Dormiu com a irmã, né? Ela não conseguiu dormir, nem eu, pô. Ela até, inclusive, passou outros dias sem conseguir dormir também. Mais um dia. Não, mas esse filme é muito, muito truco. Uma coisa também que o Fábio falou na análise, lembro, foi aquele lance do... Não sei se eu tô viajando, mas eu acho que ele falou o lance dos sons, dos efeitos sonoros do começo, né? Isso. Que tem, até os efeitos sonoros também, em escala muito maior do que eu falei do Mar Aberto, né? O Exorcista incomoda até, né, você, né? Aqueles caras batendo assim numa bigorna, né? Logo no começo lá, lá. É. Onde é que é aquilo? Iraque? O que é aquilo? É no Iraque. Uma escavação. Tem um monte... Tem aquela carroça que passa com tudo. Tem até o imperador do Shawosha na carroça, né, velho? Muito doido também. Velho. Eu sempre que eu vejo, velho. Eu digo, caralho, velho. É o crossover dos infernos ali, velho. Imperador. Muito doido, velho. E aí, eu acho assim, o filme, ele tem um caráter de realismo muito grande. Eu acho que isso que é tão foda também. Toda aquela parte dela indo no médico, mostrando todos os exames, né? Tem até um quê documental ali, que eu acho que aproxima você da história, né? E falando também de realismo, muita coisa ali teve de improviso também, né? Não tem aquela cena lá, acho que a gente, não sei se a gente já falou disso também, mas aquela cena lá do vômito dela, que joga aquela coisa verde, aquela gosma verde, joga no padre, né? Vai parar no padre. Aquilo dali, pô... É sopa de ervilha. Oi? É sopa de ervilha. Sopa de ervilha, né? É, sopa de ervilha. Aquilo dali, pô, a cena, na verdade, era pra ter jogado no... Não sei se era pra pegar no padre mesmo, era pra pegar, tipo, no peito, na barriga. Só que aí os caras, de última hora, falaram assim, ó, joga na cara dele, tá ligado? É por isso que ele faz uma careta foda, tá ligado? Aquilo ali não é atuação, é o ator mesmo, tá ligado? Se assustando. Puto da vida, assim. É, porque jogou na cara dele, tá ligado? Imagina no meio do filme ele... Oh, fucking shit! Que eu tô limpado. Ia ser só mais um palavrão, pô, no meio do filme. É, mas o padre falar um palavrão fala, é uma coisa, né, muito certa, pô, né? Mas o padre já é meu todo doidão, aquele padre ali, né, velho? O padre fuma, bebe, velho. Pô, tem uma hora que a menina fala, cara, como é que ela diz? Você coloca um pi aí no que eu falar, viu? Ela fala, a sua mãe chupa no inferno, cara. Uma menina de 11 anos dizendo isso. Pois cara. É, né, velho. E pra época... Depois acho que essa menina deve ter passado por um tratamento psicológico, né? Acho que ela não falava, né, cara? Que, porque era outra voz ali, não é? Voz, não, né? Assim, é dublado, né? Não sei se ela dizia realmente no set, não sei se ela falava. É, talvez sim, né? Porque eu acho que eles fazem dublagem depois e se não falasse aquilo, não ia encaixar, né? Então acho que ela falava mesmo. Verdade. Bem, o meu terceiro lugar... Eu até já também escrevi uma crítica sobre esse filme, que tá aí no postada no blog. E o problema dele, né? Não é nenhum problema, a coisa boa dele, não tem muito susto também. É um filme de tensão, mas a sua angústia ela é criada pela situação a qual o protagonista está submetido, né? O que ele está vivendo. E esse filme é A Mosca, né? David Cronenberg, né? Que você vai ficando angustiado, né, com aquelas transformações que o corpo do cara vai sofrendo, né? Angustiado e enojado ao mesmo tempo. Uhum. E, de certa forma, isso é assustador também. Sei. Pô, é inevitável comparar, fazer essa comparação que eu vou fazer agora, porque eu achei esse filme agora há pouco, né? É o Distrito 9, né? Eu acho que talvez tinha uma inspiração ali na música, né? Então, né, velho? É, eu até falei isso também no texto de Distrito 9, uhum. Né? Que o cara lá vai se transformando, né? Só que é uma transformação bem mais sutil, né? É. No caso do Distrito 9. É, sim, é aos poucos. A música é totalmente mesmo. É, eu me lembro que eu gostava muito desse filme, ficava doido pra assistir, passava naquele telecine, sei lá, que, direto, vez por outra passava. Ele passava de madrugada, geralmente. Passava direto. Eu assistia, mas eu não lembro muita coisa não, cara. Eu assistia realmente quando era muito pivete. Cara, né? Quando eu assisti esse filme, eu me lembro que eu fiquei com nojo. É, tem umas paradas nojentas. Não, nojo. Nossa, é nojento. É, Fábio, pelo jeito só você lembra do filme. É porque eu vi recentemente. Mas tinha mais algum comentário aí? Eu encerrei, eu acho. Não tem muito o que falar da mosca, não, porque eu acho que ele não. Pra mim, ele não se encaixa muito nessa categoria. Ah, beleza, então. Pra terceiro lugar, né? É você. Eu vou falar de um filme aqui que virou pop mesmo. Virou série estilo que Jason e Fred se transformaram. Virou uma franquia agora, que é os Jogos Mortais, né, cara? Ah! Achei Jogos Mortais 1 muito bom, velho. Só presto primeiro. É, eu achei de madrugada, tá ligado? Eu achei bem bizarro, velho. Apesar de ter algumas incoerências aqui e ali, mas eu achei que foi uma ideia legal, tá ligado? Que eu não vi, assim, desde Seven. É um filme meio policial, assim, ele tem uns flashbacks, aquele lance lá dos dois caras lá, que estão presos lá no banheiro, né? E eles têm que tentar sair daquela situação, e eles começam a pensar. É quando você vê aqueles caras que estão ali, que aparentemente não tinha ligação nenhuma, aí você vai descobrindo que nada é por acaso, tá ligado? Eu achei que foi um filme inteligente, e foi o que eu falei pro Ike no começo lá dos filmes gore, né? Jogos Mortais, o primeiro, ele tem umas coisas bem violentas assim, mas eu não considero violência gratuita no primeiro filme. Já no 2, aí virou palhaçada, tá ligado? Que chega a beirar a idiotice, que a gente já falou também no Gavistática passada, aquela cena lá do no 2 da mulher que vai tentar pegar uma chave, sei lá o que é, na caixa de vidro. Aí coloca a mão, aí f*** a mão. Aí ela, o que é que ela faz? Põe a outra mão, ela, né? Bota a outra mão, né? Cara, essa cena é revoltante de tão burro. Aí eu vejo fanboy de Jogos Mortais querendo defender, tá ligado? Ele dizendo, não, mas no desespero a pessoa faz isso. Cara, pode ser que faça, mas no filme ficou idiota, tá ligado? Do jeito que a coisa acontece, sei lá. Não, né? E uma pessoa que faz aquilo no desespero merece morrer. Né, cara? Caralho, cara. Que faz aquilo é um suicida masoquista, né, cara? Caraca, cara, aquilo foi... Nossa, velho, aquilo é muito idiota. Eu sou da mesma opinião do Fly, cara. Esse filme, o 1, foi muito bom. E as continuações faz que o 1 pareça pior até, né, velho? É tipo assim, pega um filme que você acha foda, mas aí só tem continuação ruim depois, tosca, aí o filme acaba piorando também. Só por estar associado aos outros, eu né, só cara? Vi o primeiro, então eu tô tranquilo. O Fábio já deve ter uma lembrança melhor do filme, então. Ele só viu o Eu achei maneiro na época, legal, só isso mesmo. Esse filme também tem umas tensões muito doidas lá também, do quando vai mostrando os caras que são capturados pelo... Jigsaw. É? Jigsaw. Ele usa uma máscara bem bizarra, que é tipo um porco, sei lá, tipo um javali na cara. Quando ele vai capturar aquele fotógrafo lá, parada bem bizarra. E mostra ele, tipo, meio doido, engateando, assim, atrás do carro, tá ligado? Como se ele fosse um bicho mesmo. Aí fica meio incoerente que depois, quando você descobre quem é o cara, né? Fica assim, porra, mas será que esse teria cara condições? Poderia fazer isso mesmo, né? Fica meio assim. Mas cadê que é essa porra desse câncer terminal que eles estavam falando, né, cara? E o spoiler aconteceu, tá ligado? Ah, foda-se, pô, já era. Foda-se, esse filme é ruim. Não, porque eu e o Fábio falando aqui, né? Será que ele conseguir por causa das punições dele, ele disse, o câncer terminou. Não, a série estragou tanto que merece mais. Merece, né, cara? E depois das continuações, Jigsaw ficou na cultura pop, né, velho? Todo mundo sabe quem é Jigsaw, então, grande merda, né? Agora, e uma coisa que eu achei bem tenso, velho, que o cara tá numa sala totalmente escura, né, na casa dele, não lembro agora, e o que é que ele faz pra conseguir se localizar, né? Ele usa o flash da câmera, ou seja, ele vai andando e dá um flash com a câmera, tá ligado? Aí vê um pouco, memoriza. Na casa dele? No estacionamento, não. Não, é na casa dele, é na casa dele. Acho que era, né? Ele sabe que tem alguém na casa e ele, pra se localizar, pra tentar achar a pessoa, ele fica usando o flash da câmera, pô. Isso, pra mim, passou uma tensão muito foda, tá ligado? E é isso, Jogos Mortais, meu terceiro colocado. O meu terceiro lugar é O Grito, de 2004. Grito, eu não vi, velho. Saiu na época do Chamado, né? Saiu depois, logo depois. Foi uma das séries de refilmagens de filmes orientais, né, cara? Muita gente odeia esse filme, mas eu acho o filme muito maneiro. Eu gosto dele. O que eu acho o problema dele, que é o CGI dele. O que não acontece no japonês, né? No japonês é tudo efeito mecânico mesmo, é bem, bem melhor, assim. Eu gosto, eu fiquei assustando minha prima depois, acho que uns 20 dias. Aquele pirraio lá, o Toshio. Mas como é que é a história? É estilo Chamado, aquele negócio de criancinha também? Que fantasma, é parecido, né? Que a mulher vai numa casa lá, ela vai, muda pro Japão. Na verdade, ela tá fazendo um intercâmbio. E aí tem... ela tá fazendo intercâmbio cultural, então nesse intercâmbio tem que trabalhar, né? Aí tem uma mulher que mora nessa casa, uma senhora, que ela tem problemas lá. E aí, como a enfermeira dela não apareceu pra trabalhar, sumiu de repente, assim. E aí, então, a moça aceita trabalhar lá naquela casa. Ninguém queria tal trabalhar lá, aí ela aceita. Ela é assistente social, aí ela aceita ficar indo lá na casa da mulher. E aí, aquela mulher lá, né? Kayako, né? O nome lá. Kayoko. Faz aquele barulho bizarro. Né? Aí, nessa época, eu tinha um cabelão compridão. A minha outra prima também tinha um cabelão compridão. E tem uma prima, a irmã dela, caga de medo desse filme, né? Cagona! Aí a gente ficava andando, a gente jogava o cabelo pra frente, ficava andando atrás dela, fazendo aquele barulho, cara. Cara, eu já vi uma foto que você tirou assim, velho, que eu acho que você postou lá no outro fórum que a gente postava. Pode crer. O cabelo todo na cara, assim. Eu lembro, cara, lembrei disso agora. Eu fazia isso, eu andava atrás da minha prima, cara, fazia barulho, ela ficava doida. Andava se contorcendo também atrás. Só fazia um barulhinho, né, pô. Não dava também. Então. Porra? É aquela coisa típica, né, aquela coisa típica de Scooby-Doo, né, chega assim depois, ela acostumada, eu sei que você tá aí, Vi, sai daí, né, daqui a pouco passa a vida do outro lado, tá ligado? Oi, tudo bom? só vai arrepiando, assim. E outra parada maneira desse filme, eu acho que foi o design dos fantasmas, né? Eu achei um pouco diferente, assim, eu achei legal. Eu falaria formato, né? Mas vai também, né? Formato, né? Mas tudo isso você tá falando da versão americana, né? Vocês dois aí. Mas é bem parecida, né? São parecidos. É uma refilmagem que ficou bem... Ah, é? O molequinho ficou bem parecido. Sim. É que eu já ouvi falar que a versão japonesa do Chamado é infinitamente melhor, né? Não sei se é exagero do... É melhor. Bem melhor, é bem, né? Melhor. Eu já vi as duas e é bem melhor. É. Eu até hoje não assisti, velho. Cara... Na dúvida, o original é melhor. É, né? De prioridade, né, cara? Então, eu vou falar de uma vez aqui o... Acho que o filme que seria até o primeiro, mas não por ser assustador e tal. Acho que por preferência mesmo, que é o Cloverfield. Uhum. Eu gosto muito desses filmes estilo Handicam e tal. Daqui a pouco ele fala de Cthulhu, vamos esperar um pouquinho. Não, nem calma. Eu gosto muito desses filmes de estilo Handicam e tal. E, cara, o Cloverfield eu fiquei maluco, eu fiquei completamente maníaco quando começaram a sair aqueles virais do filme pra, pela internet e tal. E também porque eu achava que seria um filme sobre Cthulhu, cara, de verdade. O Cloverfield, eu acho que desse de Handicam foi o que teve produção foda mesmo, né? Porque o Hack não foi tanto, o Bruxa de Blair nem se fala, Atividade né? Paranormal o cara fez com 10 reais. Já o Cloverfield foi uma coisa, assim, monstruosa mesmo, né, velho? Monstruosa. Eu perdi a oportunidade de ter pensado nessa piada, né, cara? Mas isso é natural, foi melhor. Perdeu o tempo da piada. Mas, pô, realmente, cara, ele teve uma produção, as paradas assim, muito, muito altas. E pô, do J.J. Abrams, não é? Que é o produtor do filme. Ele é diretor, não. Diretor? Não. Diretor. É isso mesmo. Ele é diretor, não. Ele é produtor. O diretor é Matt Reeves. Ah, tá. Não sei se é pior eu falando ou é que deve ser. Ou eu confirmando, né, cara? O maneiro desse filme que eu achei foi aquela cena perto do final. Porque eu assisti esse filme numa das maiores salas de cinema da cidade que eu morava na época, né? É quando o bicho aparece assim, enchendo a tela do cinema, cara. Ué, velho, medo que dá. Eu não gostei daquela cena. O Aiken até falou comigo, disse que ele achou que aquilo foi o clímax, né? É. Mas eu não curti, velho. Assim, não, eu não tenho problema com o bicho aparecer. De forma alguma, eu acho que pode aparecer. Mas aquela cena, parece que o cara, na hora que acontece aquilo com o cara que tá filmando... Ele pensou, disse, cara, vou focar o rosto do bicho mesmo, assim, que eu quero ver agora mesmo. Eu quero ver a cara do pessoal que achar essa... Ele tá dizendo, nossa, velho, eu não vou pegar um ângulo melhor nesse filme, é agora, tá ligado? Então, é agora, vem, bicho, vai, dá um sorriso aí, pronto. Aí eu achei que ficou escroto por causa disso, tá ligado? Se fosse o bicho assim, me parecendo, mas tipo, num ângulo diferente, eu acho que ia ficar melhor, velho. Parece um 3x4 do bicho, tá ligado ali? Dá pra fazer identidade do bicho, velho. E, sei lá, acho que perdeu o realismo que ele tava passando até então, tá ligado? Com a câmera. Porque tem uma cena até do exército, quando eles estão assim, acho que estão indo pro metrô, não lembro agora. Que vem o exército atirando com tudo, tá ligado? Assim, jogando míssel, tá ligado? E eu achei muito realístico essa cena, velho. Que até aparece o bicho passando assim também, os caras e o exército vindo. Ali eu me senti parte da ação, já não aconteceu ali no final do filme, quando aparece essa cena daí, que a gente comentou do bicho aparecendo mesmo, né? Que eu achei muito artificial, velho. Mas, fora isso, eu achei muito foda também, velho. Eu arrisco dizer também que foi o melhor filme de Handicam que eu assisti, só que eu citei o Hack porque eu achei o Hack mais assustador, mas o Cloverfield é foda. Eu até colocaria o Hack na minha lista, mas como você já colocou, eu deixo por isso mesmo, sabe como? Porque... Hack também é um dos meus filmes favoritos, até. Como eu falei, é o melhor filme de zumbi que eu já assisti, mas acho que questão de produção, acho que de história também, que a expectativa que eu tava por causa da história e tal. O Cloverfield foi muito foda, cara. Agora é o Fábio. A Viviane tinha roubado meu segundo lugar. Mas pra dizer que... Não dizer que a gente não falou dos clássicos, eu vou citar aqui o Iluminado. Iluminado. Que eu acho um ótimo filme, né? Normalmente Os fãs de Stephen King reclamam muito, dizem que o filme é ruim, não tem nada a ver com o livro. Mas eu nunca li o livro, né? O que eu vi foi o filme. Foda-se o livro. Assustador. O Iluminado é aquele lá com o... Coringa. Jack Nicholson. É. Coringa. É, eu assisti um outro Iluminado. Não assisti esse, por incrível que pareça, velho. Eu assisti... Assisti o seriado. Ah, aquele que é o seriado. Que era de... É. Eu assisti como se fosse filme mesmo. Eu aluguei no negócio 4 horas e meia, sei lá. É, e as pessoas dizem que essa série é até mais fiel ao livro. São até duas fitas, é. Nem sabia que existia essa versão. É, eu achei bem fiel. Eu li o livro, eu tenho um livro. Mas aqui. O seriado dá medo? Porque o filme dá velho, medo. Aí que tá, eu assisti, eu devia ter uns 14 anos, eu senti medo, tá ligado? Não sei hoje, né, aquela história, né? É, mas eu achei bem foda mesmo, assim. Qual é a história do Iluminado, pra quem não sabe? É a história de um hotel, né? E esse hotel é carregado de história mesmo, sei lá, 100 anos, sei lá, um hotel assim que... E já aconteceu de tudo naquele hotel, assassinato, casos, escândalos, fodas, tudo. E uma coisa que o Stephen King usa muito, né, pelo menos nas adaptações e nos livros que eu já vi dele, é usar sempre alguma coisa meio paranormal, tá ligado? Ou entidades, né? E no Iluminado, como se o hotel todo fosse uma entidade, tá ligado? Ali dentro daquele hotel fosse uma entidade. E o que acontece? Tem aquelas temporadas que o hotel fecha, que é quando tem nevasca, essas coisas, que não tem condições de abrigar ninguém, né? E pro hotel não ficar lá sem ninguém, eles sempre mandam tipo como se fosse um caseiro, né? Pra cuidar do hotel, um zelador, né? E é a história desse cara, né? Ele vai e leva a família lá, é uma oportunidade boa pra ele. O cara, né? É escritor, né? Ele aproveita esse tempo que ele vai ficar lá pra escrever um livro. É, pra pegar inspiração também, né, velho? E é aquele negócio, imagina, você tá num hotel gigantesco, tá só 3 pessoas no hotel, né? Aí, tipo, você... Eu não sei se isso no filme acontece isso, né? Mas, tipo, tá você e sua família. Você, sua mulher e seu filho. Aí você tá lá e escutando do salão de festas, barulho de festa mesmo, tá ligado? Pensando no hotel. É. Isso, e aí quando ele chega lá e tudo arrumadinho, sem nada, muito tá bom. Ligado? Esse tipo de coisa, eu acho. É, e o filho coisa. Dele tem um... caráter de meniunidade ali, né? Ah, é, o menininho vê as pessoas, né? Aquela famosa cena, né, das gêmeas lá, né? Ó, oh, é. Come and play with us. Que é arrepiante, assim. Ó. Muito louco. Hello, Danny. Come and play with us, Danny. Passar aqui porque o meu segundo lugar é o Exorcista, que já falamos bastante do Exorcista, mas é isso, por tudo aquilo que a gente falou, eu falei também, é o meu segundo lugar, então já vai pra Via, o segundo lugar da Via. O segundo lugar é o Tubarão. Tubarão? Do Steven Spielberg, de 74. É, muito foda também. Que a gente até já falou também dele. Ah, a gente citou um pouco. É. Cara, eu até vou te dizer, eu assisti Tubarão recentemente, acho que uns 2 anos atrás. Eu também achei pra isso. Eu não achei assim tão assustador hoje em dia, né? Não sei se é porque os efeitos estão meio ultrapassados, mas não tocou muito, não. Faz muito tempo que eu não assisto Tubarão. Mas na época foi um grande, foi um clássico. Do velho, tempo. Na época, a galera parou de ir na praia, né, velho? Virou baixa temporada o ano inteiro. É, assim, velho, parece que prejudicou o turismo. Eu acho que só por isso, velho. Já vale. O cara já tem o seu mérito, tá ligado, velho? Já dá pra saber que o cara realmente assustou, né, velho? Beleza, então, segundo lugar... Não, primeiro lugar. É o primeiro lugar. Primeiro? Ih, rapaz. Já. Danou-se. Ih, rapaz, já falei os bons logo, né? É, eu acho que eu colocaria... É porque eu esqueci o filme que eu ia falar. Não, é porque eu sinceramente não tenho muito... Eu não guardo muitos filmes de assustar. Mas eu acho que em questão de primeiro lugar, pra colocar nesse top 5, eu acho que eu deixaria o primeiro lugar reservado pro Rec mesmo, cara. Uhum. Porque ele teve todo aquele lance de deixar animado, de eu ficar maluco pra ver o filme. Teve a parte de diversão mesmo, que eu gostei demais do filme, questão de ser filme de zumbi maneiro e tal, a forma como ele foi feito. E teve também a parte assustadora, sacou? Acho que todos os pré-requisitos que eu tô usando pra colocar os filmes nesse top 5 se reúnem no Rec. Eu acho que o Rec foi o primeiro filme que teve aquele trailer no estilo filmando a galera assistindo no cinema. Ah, de reação. Mostrava a reação do povo, né? Sim, acho que é. Okay. Quem fez isso foi o Saldanha também, não foi? Parece que o Saldanha também ficou filmando lá no, durante o filme. Ele, caralho, velho, que tu meio que Saldanha é um frouxo da porra, né? Mas teve uma hora que ele saiu do cinema, velho. Meu irmão, que bizarro, velho. Não sei se eu volto não, tá ligado? Ai, que porra. Cagão. Agora, uma coisa que eu não sei se a gente chegou a falar quando eu citei o Hack, porra, minha memória tá foda, velho. Mas uma coisa que é foda é a atuação da galera também, né, velho? Eu achei que ficou muito foda, velho. Ah, você comentou sobre a garota lá. Mas sim, cara, a atuação ficou muito boa. Até você vê, até quando ela começa, até ela errando a fala, né? Tá bem natural mesmo, parece que ali ela realmente tá sendo ela mesmo, tá ligado, velho? Os caras, a própria a polícia também, tá ligado? Os caras, o chefe da polícia lá pedindo pra pessoa se acalmar lá, que vai ver a senhora aqui, que tá gritando que nem uma doida. Primeiro, né? Ataque, né? É, logo no comecinho mesmo. É. É uma coisa que nem sempre, quando mostra alguém atuando, fazendo o papel de policial, sempre fica, geralmente fica aquela coisa artificial, né? Pode crer, pode crer. Beleza, velho. Foi o Hack, né, já. Fábio, diga aí. Cara, você ainda pergunta no primeiro lugar. Primeiro lugar dele é o Jorge. É o fanboy. Mas você já tem que ficar no seu lugar de direito, cara. É, né, cara? É o lugar do Jorge, né? Depois a gente faz o top 5 atrás do Jorge, né? Existe o Exorcista e o resto. É, eu acho que eu gosto por causa do medo que me causou da primeira vez, né? Mas depois é que, depois que você vê outras vezes, que aí você já tá mais tranquilo, né? O impacto já passou. Tá vacinado, né? É, aí, não, aí você vai percebendo as outras qualidades do filme, né? Os efeitos visuais, né? A atuação da garotinha, né? Que, porra, foda. Pô, a gente já falou sobre o filme. É que a gente já falou tanto, né? Sim, o meu primeiro lugar, eu não sei se eu considero terror, é um filme policial, na verdade, né? Mas eu tô colocando ele nessa lista porque ele tem umas cenas bizarras e tudo, mas é um filme que conseguiu me deixar angustiado depois que ele acabou ainda, que eu fiquei assim, caralho, velho, parece que a humanidade tá meio perdida, tá ligado? Que foi o Seven, que eu já citei também nesse programa aqui. As atuações são muito fodas, assim. É, tem uma amiga minha que ela vive falando que o Brad Pitt é uma merda, porque ela, Brad Pitt pra ela é Troia, tá ligado? Não sei porquê, ela tirou Nossa. Troia pra representar o Brad Pitt, tá ligado? Ela fala, cara, aquilo não atua, velho. Assista Seven, velho. Porque Seven, o cara tá foda, velho. Os 12 macacos. É, ele manda bem pra caramba, cara. O Morgan Freeman também, velho. Fazendo papel do Morgan Freeman como ninguém. Muito bom também. Fazendo papel de velhinho Morgan Freeman. Sábio, né? É. Tá muito bom também. E Kevin Spacey, que a gente até citou ele no top 5 lá de vilões, né, também, de cinema. Acho que foi até a Vi que escolheu ele, né, que tá... Que é um vilão que a gente falou lá, que a gente não conhece ele, a gente conhece o trabalho dele, né, velho? É. Só no final que a gente conhece ele, né? Muito foda o filme, cara. Quem quer ver um filme muito doido, assim, de serial killer, e se não assistiu ainda Seven, pô... Tá perdendo aí um dos... Talvez o melhor filme do gênero, tá ligado? É. E é como eu disse, é um filme que você tem que assistir, assim. Você não pode estar meio depressivo, que senão, velho, você vai pro fundo do poço no filme, tá ligado, velho? Muito bom mesmo, cara, esse filme. E aí, Vi agora. Sou eu? Sim, senhora. Meu primeiro lugar é A Profecia. É Gregory Peck, né? Uma... Tem duas versões. É, porque tem uma mais nova. Tem a versão de 76 e tem uma versão mais atual, que acho que é 2006. É porque eles aproveitaram aquela data lá pra lançar o filme, né? É, a refilmagem. Eu gostei das duas, cara. Todo mundo meteu o pau na segunda versão, mas eu achei legalzinho. É, não é ruim não. Não, cara, pode ser foda. A versão nova sempre pode ser o mais foda que for, mas o pessoal das antigas sempre vai preferir a velha. É, né? Todo mundo vai meter o pau, mas até que é boa, eu achei boa. Você, a que você tá falando aí é qual? Eu coloquei na minha lista, o primeiro lugar é a antiga. Ah, sim. Cara, vou te falar a verdade que esse é um que eu nunca assisti, cara. É um bom filme, cara. É um bom filme. Qual o lance? É o Ocidente Cristo. É o molequinho que nasce lá. O moleque é o cão chupando mano. É o anticristo. Assim, o final do filme é meio dúbio, né? Ele não diz assim com todas as palavras, estamos lidando com algo sobrenatural mesmo. Ah, tem isso também, é. Ficou ali, né? Mas tem umas paradas bem bizarras, né? Tem uma coisa que eu não entendi nesse filme, foi aquele negócio de cruzamento com a cachorra. What? É, porra, né? Tem um troço. Aquilo ali, não, eu não entendi aquilo ali. Cara, agora eu estou com medo. Explique. Eu também não entendi direito essa parte, não. Que ele tá procurando as origens, né, do moleque lá, né? O cara vai procurar a origem do menino. É, vai desenterrar e tem um esqueleto estranho lá. A mãe do menino morreu. Quando vai no túmulo da mãe do menino, tem um esqueleto de animal. Que parece que é um cachorro, parece que é um lobo. Fica meio sem saber o que que era. É. É porque o cara é o filho do cão, né, velho? Nossa. Vamos fazer agora o geral, então? Bora. Beleza, quinto lugar, Sinais, Os Inocentes, Mar Aberto e O Exorcismo de Emily Rose. Eu só não vi o Mar Aberto. Cara, eu só não vi Os Inocentes. Eu também. Cara, eu acho que eu só vi Os Sinais. Do... Vamos ignorar Mike, né, cara? É. Aí eu fico com medo. Assim, como em matéria de filme assustador, eu não achei tanto O Exorcismo de Emily Rose. Então, eu não fico com ele. E entre Sinais e Mar Aberto, que eu assisti os dois, é aquele... Eu acho que... Assim, como filme mesmo, eu acho que eu fico com Sinais mesmo, mais do que o Mar Aberto. Mar Aberto, eu acho que assim, ele teve vários momentos de tensão, que eu acho que o filme vale por esses momentos, mas ele como todo não é um filme muito comercial, assim. Eu gostei muito, mas eu acho que o Sinais, ele é mais filme do que Mar Aberto, então eu ficaria com Sinais, levando em conta que eu não assisti Os Inocentes. Eu ficaria com o meu, em termos de qualidade do filme, né? O filme é bom, mas eu entendo que Sinais é um filme realmente muito assustador. Então, como vocês não assistiram Os Inocentes, eu vou de Sinais também. Concorda, Vi? Concorda, Vi? E Sinais na quinta posição. Quarto lugar, aí quem falou Alien, Fábio, O Abismo do Medo, que eu me empolguei pra assistir esse filme aí, sozinho, depois. Eu falei Hack, Hack entrou também... Primeiro lugar do Ike, entrou, né? Lá no primeiro lugar. E a Vi falou A Hora do Pesadelo. Alien, O Abismo do Medo, Hack e A Hora do Pesadelo. Olha só, eu ficaria entre Alien e Hack. Mas eu acho que na decisão o Alien ganha pela história do filme, né? Pelo o impacto, né? Não, em termos de quantidade de pessoas que viram. Né, o filme mais famoso também. Pelo que ele fez na época dele também, né, velho? Uhum. Eu acho que ficaria com o Alien, velho. Eu fico com o Alien porque o Hack tá mais pra frente de novo, sacou? Mas eu acho que, porra, o Hack merece o voto, mas o Alien também é clássico. Porra, clássicos, clássicos. É que também tá, a gente falou, o Rec tá lá na frente, mas eu também não sei se o Rec merece tanto primeiro lugar também, então... É. Eu sou voto vencido, né? Mas não vai defender o Fred não, pô? Ah, porra, você quer comparar Fred Krueger com o Alien, o oitavo passageiro? O Alien passageiro? É melhor. Fechou. Terceiro lugar. Só fazendo uma observação, acho que eu colocaria o Rec nessa posição e deixaria pra votar o Alien numa posição mais à frente. Vamos deixar aqui o Hack e o Alien separados? Começou. Talvez seja melhor, porque o Hack não vai ganhar lá no primeiro lugar, então. Tem que fazer a posição zero, tá ligado? Menção honrosa. Beleza. Terceiro lugar ficou Aiken, o Exorcista, Fábio, a Mosca, eu, Jogos Mortais e Vi, o Grito. Ah, nesse eu fico com o meu. Só pra pôr raiva no Fábio. Não, cara, eu fico com o Grito também. Porque eu acho que o Exorcista tá lá na frente, pô. Né, não sei. Você nem vê Exorcista em terceiro lugar, né, cara? Não. Vai ganhar, né? A Mosca eu achei quando era muito criança, não lembro. E o Grito eu não assisti, só assisti Jogos Mortais. Então eu também tomei o whatever aqui, né, cara? Velho, desses... Eu vi todos, mas o... Eu acho que eu voto no A Mosca mais pelo fator nojeira dele, sacou? Que é bem poderoso. E eu acho que ele é clássico, sacou? Eu acho que ele merece a posição. É filme que não dá pra assistir comendo pipoca, né, velho? É. Melhor não, principalmente, né? Aquela hora que o cara pega a rosquinha, assim, vomita em cima dela e lambe a papa. Então, fica o Grito? Fica o Grito ou a Mosca? Acho que o Grito, né? O meu foi voto nulo, o meu. O Diego anulou, então, né? Então, então acho que ficou o Grito mesmo. O Grito, né, velho? Beleza. Segundo lugar, Cloverfield, do Ike. Fábio escolheu o Iluminado. Eu, o Exorcista. O Fábio vai ignorar. E Vi, o Barão. Iluminado. É, cara. Ah, eu acho que também fico com o Iluminado. É com pesar no coração que eu não voto no Cloverfield, cara, porque o Iluminado é, porra, é foda não votar nele. É, eu ia ficar com o Clover, velho. Eu posso votar no Iluminado, mas eu vou votar olhando, pensando no livro, então deixa quieto, né, velho. Primeiro lugar, aí quem escolheu o Rec, que Rec já tá separado ali no quarto, né. Fábio escolheu o Exorcista, logicamente. Eu escolhi Seven e Vi a Profecia. O que é que você acha, Fábio? Bem, Rec a gente separa, tira, porque não, já tá lá separado mesmo, então tira. Fica Seven, a Profecia, pô, Exorcista, né, velho? Acho que não tem nem muito o que falar, né? Até porque o Exorcista saiu em três posições, né? Saiu em terceiro, segundo e primeiro, né, velho? Então, o Seven não teria nem como participar, né, bicho? Você coloca Exorcista, Profecia e Seven, ele até fica um pouco diferente dos outros. Ele tava mais pra bater em Jogos Mortais, né? É. Bater de lavada, né? Cara? É, de lavada. É, demais. Então, ficou assim. Quinto lugar, Sinais. Quarto lugar, tá o Alien e o Rex separado ainda. Terceiro lugar, o Grito. segundo lugar, o Iluminado, e primeiro lugar, o Exorcista. O que, é que a gente pode mudar aí? Cara, vamos fazer assim, sugestão. Quinto Sinais, quarto Alien, três o Grito, dois o Iluminado, um o Exorcista, e Rec fica como menção honrosa, como eu disse. Pode ser, né, cara? Não coloca ele numa posição específica. É, né, cara? É o bônus round, né, cara? É. Bônus round, bônus round! Queria fanar, né, velho, essa vinheta do... descarada mesmo. Toda lista a gente faz isso, né, pô? É, né, velho, como foi aquela lá, duelo do Conan contra o Darth Vader que ganhou o Mel Gibson? Acho que foi isso, velho, nem lembro, foi isso. Né, que não, foi. Aí era o herói contra o vilão, foi uma parada dessa. É, então é isso aí, né, velho, Pazuzu, então, ganhou... Se Pazuzu não ganhou de vilão, ganhou de filme, né, velho? É. Tá ligado? Desde aquela época o Fábio tava querendo empurrar o Pazuzu, né, velho? É a volta do Pazuzu. Agora a gente tem que fazer um de filme de terror feio, né, também. Ah, é mesmo. Nossa, ah, pra pôr a camisinha assassina. Cara, menção honrosa aqui, a gente já bota aqui, camisinha assassina, velho. Pra vocês que não assistiram Camisinha Assassina. Não, mas isso é o... cenas dos próximos capítulos. Isso. É. É, né, Bem, mas voltando, né, velho? Então, a gente vai fazendo aquela sequência lá que eu botei, beleza? Beleza. Então vamos começar aqui o top 5. Que sequência? A sequência Aiken, Fábio, eu e Vinho. Beleza? Ah, tranquilo, tá. Então. Tem mais alguma coisa a falar? Ah, quem? Não, acho que é só isso. Pronto, então fazendo já com o que a gente falou aqui, fazendo a ligação, meu quarto lugar é o Rec. Não era eu, porra. Tudo bem, mas você pulou o Fábio, né? Cara, foi mal. Fala aí, mano. Não, agora que você já foi, continua. Não, não, fala aí. O Fábio vira. Ah, então o meu quarto lugar é o Rec. Porra, por falar nisso, eu esqueci de falar a vila, cara. Ah, já era. Ô, sacanagem. Queria ter falado a vila. Ah, eu ia citar a vila também. Eu achei meio fraco. Pô, gostei pra cacete. Cara, eu vou dizer, a vila eu acho que não tem cacife pra entrar nessa lista, não. Não, cara. Tem, não. Não, eu, pô, acho... eu gostei muito. Se cara, tivesse um top 10, quem sabe, né? Eu acho que nem num top 10, não. Sei, pô, lá, né? Eu tô querendo animar os caras, pô. Eles assistiram, gostaram pra caramba, né? É, quando a gente fazer um top 5 de filmes do Shyamala. Porra! Ou seja, a gente cita esse dos 5 filmes dele, né? Sei lá. Todos os 5 filmes. Cara, a maioria desses filmes antigos eu não assisto de novo, porque eu gosto de me lembrar deles como eles eram. Eu gosto deles daquela época. É, já que você falou isso, inclusive, depois aí, se alguém estiver escutando isso, até vocês mesmo aí, eu queria saber se vale a pena assistir de novo o Brinquedo Assassino, velho. Porque, nossa, eu tinha muito medo, velho. Cara, eu não acho que vale a pena assistir nem pela primeira vez, cara. Velho, eu assistia quando eu tinha uns 12 anos, velho. Eu me cagava de medo daquilo ali, velho. É, cara, e naquela época lá, foi a época que começaram a falar que as bonecas da Xuxa iam matar a gente de noite. E eu tinha acabado de ganhar uma boneca da Xuxa, cara. Você nunca odiou tanto seus pais, né? Boneca é uma parada bizarra, né? Principalmente, cara, aquelas que grandonas, né, velho? É. As grandonas, justamente. É que me faz lembrar da Simpal do Sexto Dia, né, cara? Aquela boneca parece feita de carne, coisa bizarra. Eu tô lembrando, é tipo um brinquedo, né? É, uma robozinha, tipo um robô. É bizarra mesmo, é bizarra. Nossa, cara, parece uma boneca muito demoníaca. Qual, cara? Aquele filme de Schwarzenegger? Do clone? É, do clone, que ele é clonado. É o que tem o olho arregalado, velho? É. Isso. É uma que fala com o cara. É só assim, pau. Ah, pronto, agora veio, velho. Agora veio na minha memória. Ah, o cara dá um tiro de laser na cara da boneca uma hora, assim. Muito cara, louco, essa coisa, cara, de boneca, velho. Dessas de Angélica, da Xuxa, sei lá o que era, que é grandona. Minha tia usava essa boneca da minha prima, quando não tinha ninguém em casa, deixava ela olhando pra janela, tá ligado? Pra não entrar ninguém assim, velho. Caralho, velho. Eu não sei se aconteceu no em algum Gavestática, mas aconteceu que o meu irmão, pô, ele tinha se assustado, né? Ele falou, caralho, velho, que susto, vem ver o negócio que eu vi aqui. Ele me falou, pô, fui preparado e vi, me assustei pra caralho ainda, tá ligado, velho? Caraca, que coisa, mano, bizarra, porque tá, tipo assim, isso é dentro da casa, né? Tudo apagado, só a claridade vindo da janela. Aí ela olhando pra janela, só a gente viu o quê? Aquele contorno, assim, da menininha, assim, olhando pra janela. Meu irmão, velho. Que caralho, velho. Foi o mais próximo de alguma experiência de espírito de alienígena que eu já tive. Foi aquilo, velho. Tá ligado? Caralho. Ah, pronto, sabe aqueles caras que viram um anão naquele gavetinho que falou do motivo bizarras? Eu acho que os argentinos. Do anão argentino lá no. Eu acho que foi quase aquilo, velho. Acho que aqueles caras passaram mais ou menos o que eu passei. Caraca, tá maluco. Foi muito foda. Bizarro, velho. E a gente tava falando de tubarão, foi parar pra boneca, foi, velho? Que porra! Mas tubarão foi parar pra boneca. Cara, esse Gavestat vai ficar muito bom, cara. Eu nem lembro, velho, como a gente chegou aí, mas beleza. Esse vai ficar épico.